Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. E no caso vertente temos aqui uma banda que já não a mostrei connosco, já é a segunda vez que estão, embora a pessoa que connosco irá falar é sim a primeira vez. E falamos do Francisco Ferreira e, claro, já não é novidade para ninguém que estou a falar de Capitão Fausto. E como os habituámos sempre, é sempre um prazer falar com bandas novas que, não obstante, já tínhamos aqui estado com eles pelo menos há cerca de 2 anos, com um novo álbum na altura, e falávamos com o Tomás Wallenstein. Antes de mais, Francisco, bem-vindo aqui ao Oliveira do Hospital, ainda que seja virtualmente. Olá. Francisco, ora bem, um novo disco é sempre um motivo de celebração. Costumamos dê-lo aqui. E é um disco que já anda a rodar desde abril. Antes disso, já, de algum modo, tínhamos conhecimento que ele estaria para sair. E era Capitão Fausto, tem os dias contados. Pois bem, a verdade é que este enigmático nome leva-nos à primeira pergunta. Porquê deste Capitão Fausto tem os dias contados? Na verdade, não é um enigma. O nome está certo, nós temos os mesmos dias contados. Claro. Só não é para já, mas temos, eventualmente vamos acabar. E o porquê, não há grande porquê. Estávamos a tentar arranjar um nome para o disco e, a certa altura, um amigo nosso atirou o nome só Dias Contados para o ar e nós achámos piada. Foi muito simples. Achar que nunca vai servir, caguei os cursos de me aproximar. Só ponho creme nas manchas da pele se funcionar. Recordo o acordo do corda ao despertador e ponho aquilo que eu tiver de pôr. A cortisona acaba. Thank you. e já lemos muito sobre este disco, e naturalmente têm conhecimento daquilo que vai sendo escrito, morreram os putos, fizeram-se homens. Sente que este disco é um disco de emancipação? Por acaso, não. O disco não. Mas nós estamos numa fase da nossa vida em que nos queremos emancipar. Mas o disco em si, não, é só um disco diferente dos outros. Acho que o disco em si não representa muita emancipação musicalmente. Ou seja, o que os sons me lembram não me lembram emancipação. Lembro-me outras coisas mais pessoais e se calhar um bocado mais introspectivas. Uhum. Mas a verdade é que estamos, os cinco, numa fase da nossa vida em que nos estamos a tentar emancipar. Estamos a falar da sua saída, permite-nos já falar daquilo que tem sido a apresentação ao vivo. Já estiveram aqui perto de nós já por duas vezes. Tiveram já em Coimbra, no Kibás Tango, e fazendo aqui um triângulo, também tiveram em Viseu, no Caro 81. Exatamente. A vantagem, de facto, desta distância que sou de Assis permite-nos que perguntar a Capitão Fausto o que tem sido a recepção deste novo disco. Claro que os concertos não passam só por ele, passam também por temas anteriores, claro, que já são fazem parte da bagagem, mas o que tem sido a recepção das pessoas a este vosso novo trabalho? Até agora tem sido fantástico. Nós estamos mesmo contentes, não só com a maneira como o disco está a ser recebido nas rádios e nas lojas, das pessoas que comprarem o disco, e nas críticas, mas ficámos, isso foi logo assim que o disco saiu, e não tínhamos muito contacto com as pessoas, só mais com o que as pessoas tinham a dizer, e ficámos felicíssimos. E assim que começámos esta digressão, agora a apresentar o disco, ainda mais felizes ficámos, porque vimos muitas salas esgotadas, das datas todas que tínhamos, se não estavam sempre quase esgotadas, e deu-nos imensa felicidade ver as pessoas já a cantar as músicas e a receberem-nas com muito carinho. Ou seja, até agora estamos muito felizes com o resultado. Se eu soprar, pode ser que o vento venha mudar. Tem que ser, não há pior altura para mim. Falamos aqui com o Tomás Valenciano, falámos da componente de divulgação de uma banda que estava ainda a surgir, portanto, e que o Tomás de alguma se queixava, não sendo bem um lamento, mas que evidentemente a padronização das playlists às vezes punham de fora muita música e não se referia só a Capitão Fausto, referia-se a muita da música que era feita em Portugal. Hoje em dia, e por via deste novo disco, e também hoje estarem associados a um major, sente que isso de algum modo está diferente? Não, porque o sistema é o mesmo. O sistema das rádios continua a ser o mesmo, o sistema das playlists, e cada rádio tem o seu sistema para pôr músicas em playlist, uhum. E no fundo vai dar sempre ao mesmo resultado, porque quem escolhe as músicas que vão para a playlist acaba sempre por ser das pessoas. Das rádios, há umas rádios em que as pessoas votam para ter as músicas na playlist, outras votam online, outras rádios, as rádios fazem um estudo de mercado para saber que músicas é que as pessoas gostam, por isso vai dar tudo mais ou menos o mesmo. E sim, e fica muita coisa boa de fora. Mas o primeiro, essa coisa ser boa, a música fica boa, é relativo. Uhum. É subjetivo, eu se calhar vou mostrar músicas que eu acho que mereciam estar a passar na rádio a muita gente e essa muita gente não vai querer ouvir essas músicas. E então parece, às vezes, é um sistema que parece um bocado injusto, mas no fundo é só muito duro, é só muito difícil. A verdade é que assim, é preciso que a música lá chegue. Se depois as pessoas gostam ou não, são, como eu costumo dizer, outros 500, não é? Agora, se não chegar lá sequer, enfim, morre à partida, não é? Exatamente. Acaba sempre por chegar. Há muitas bandas que vão entregar sempre as cassetes e os maquetes e tudo às rádios, e depois as rádios é que acabam por ver, bem, vamos ver se isto resulta ou não, e é muito difícil resultar, a verdade é essa. Mas Capitão Fausto tem chegado às pessoas. E isso também tem a ver com o vosso cuidado em explorar várias vertentes e também a percepção de que hoje a música não passa tanto só pela rádio. Aliás, nunca foi só, mas passar mais para a rádio, mas mais por redes sociais. Eventualmente, a vossa música, se calhar, é por via do YouTube que as pessoas já chegam. Sim, temos muitas pessoas que nos vão procurar na internet e nós dispomos sempre tudo na internet para toda a gente. Temos sempre esse, não é cuidado, mas temos sempre essa intenção. Nós queremos é que as pessoas ouçam a nossa música. Pomos-la sempre toda na internet, no YouTube, no Spotify, em todo lado, toda a gente a ouvir. E isso acaba por ter mais um público disponível do que nas rádios. Na internet está para tudo e para toda a gente. Toda a gente, se quiser ouvir, basta ir ouvir. Não tem de escolher nem estar à espera de uma playlist. Não sei se calhar agora temos tido mais sucesso nas rádios, não sei. Eu não tenho carro, por isso eu não ouço muito rádio. E isso deve-se aqui, na sua opinião, perseverança, o facto de serem já reconhecidos pelo público em geral e de algum modo as rádios estão aí de arrasto? Eu acho que é um bocado perseverança, sim. Porque eu não sei se as pessoas, se toda a gente, as pessoas têm um bocado sempre, porque é um bocado psicológico, alguma coisa acontece que é, as pessoas quando ouvem um nome novo ficam sempre um bocado reticentes. Isto falando de um público geral, portanto, as pessoas têm muito interesse em ir ouvir coisas novas, claro. E felizmente há cada vez mais. Mas no geral, assim, a maioria das pessoas, uma percentagem maior, tem um bocado medo de ir ouvir coisas novas, porque pensa logo, automaticamente, eu não conheço isto, ou não lhes foi dado a conhecer. Então ficam sempre um bocado reticentes. E eu acho que isto acontece com todas as bandas. Acho que se todas, mesmo se lutarem com o insucesso e se lutarem com muitas dificuldades, acho que se manterem fiéis e tiverem perseverança, acho que vão conseguir chegar onde querem. E nós tentamos ao máximo não parar. E acho que isso deu agora alguns resultados. Trabalhar nunca me fez bem nenhum, mas é melhor ver o tempo passar. Atrasado faço mais um refrão, ao menos vou gastar o tempo todo a tentar. Não parem tempo, ainda fora tempo, a tempestade virou costas ao mar. Que eu não quero, de hoje não vai passar. primeiro aqui um ponto de ordem. Estamos a falar com o Francisco Ferreira a propósito de novo disco de Capitão Fausto. Mas está na altura de que o Francisco Ferreira nos apresente então quem são os seus companheiros, sendo que já tivemos a oportunidade de falar, não hoje, mas há dois anos atrás, com o Tomás Wallenstein. Então apresente os seus companheiros para estes companheiros de estrada. Ok, então, nós somos cinco. Eu toco teclados, o Salvador toca bateria, o Manel toca guitarra, o Tomás toca guitarra e canta, e o Domingos toca baixo. E estão apresentados. E agora, a pergunta que se faz é esta, e tem a ver com uma fase de desafio, uma vez que é a primeira vez que falamos com o Francisco Ferreira. Ô Francisco, imagino que vem aqui tocar ao Oliveira do Hospital. Sim. E que lhe permitimos trazer consigo, ou diríamos, olha, escolha agora duas bandas do panorama nacional para virem convosco. Sim. Quem é que vocês iriam convidar? Eu iria convidar os nossos amigos da nossa pequena editora Cucamonga e convidava os nossos amigos Ganso. E convidava também um amigo nosso e a sua banda, que é o Luís Severo, que nós gostamos muito. Agora o desafio é outro. Imagino que vem alguém da cena internacional. Sim. E que, chegando a Portugal, diz: ah, não preciso de ter no meu concerto a participação dos Capitão Fausto. De onde gostaria que viesse esse convite? Essa pergunta, claro que é muito pessoal, porque se eu estou a responder, claro, e se calhar os meus outros quatro colegas iam responder outra coisa completamente diferente. Eu gostava muito de participar com o Charles Bradley. Agora vamos aqui ao último, dizem que é o mais difícil. Vamos ver. Imagino que vai haver um disco de tributo a uma banda, um autor nacional, e que chegam ao pé dos Capitão Fausto e dizem: olha, nós gostaríamos que vocês fizessem uma versão de um tema desta autora, desta banda, para integrar o tal disco de tributo. Pois bem, quem é que vocês gostariam de homenagear e com que tema que o fariam? E são muitos, mas eu acho que... uma pergunta difícil, de facto. Nós já fizemos uma espécie de tributo, não dedicado só a um artista, mas a uma época. Então acho que vou repetir, porque ele tem muitas boas músicas. Uhum. E acho que é adequado por causa do nome. Era o Fausto Bordal Dias. Muito bem. E a música pode ser... vou só aqui olhar para o disco que eu tenho dele, que está mesmo aqui à minha mão. Imagina, e que eu gosto muito. E que disco é já agora? O disco que é... como é que se chama? Não sei o que, dos Alquimistas? Sabe qual é? Sei. O Despertar dos Alquimistas. Despertar dos Alquimistas, exatamente. É esse nome que eu quero e vai ser a música... O Coça-Barriga. Eu venho nas horas do diabo, venho mais negro do que a vida. Me deitou um mau olhado, com a boca posta de lado, com sete pragas rangidas. Não foi bruxo nem feiticeira, namoradeira, não foi Deus nem foi Belzebu, lá estás tu. Foi esta cidade, esse muro, aquele estranho futuro, a tropeçar na avenida. Eu já me lancei na bebida, trago o meu corpo esquinado, insinuar um bailado, vou-me rir muito, vou gozar mais. Vou cantar o solidó, perder-me em doses fatais. Tu vais ver só o pé de vento que se vai levantar. Comigo a rodopiar, coçar. Coça, coça a barriga. Patuminas. Coça, coça a barriga. Patavinas. Eu sou um coça a barriga. Coça, coça a barriga. Vitaminas. Coça, coça a barriga. Nicotinas. Eu sou um coça a barriga. Meus olhos são vagalumes, inquietos num claro vazio. Vacilam em noites suicidas, insinuam despedidas à deriva meu navio. Amanhã não sei o que virá, o que será. Dá saudades minhas lá no bairro, cara linda. Vou partir como um condenado, amargo e desfuturado, achincalhado no fundo. ao chegar à beira do mundo, abrir então os meus braços para me lançar no espaço. Vou-me rir muito, vou gozar mais, vou cantar o sol e dó, perder-me em doses fatais. Tu vais ver só o pé de vento que se vai levantar, comigo a relupiar. Coça, coça, coça a barriga, patuminas, coça, coça a barriga, patavinas. É só um coça a barriga, coça, coça a barriga, vitaminas, coça, coça a barriga, nicotinas. É só um coça a barriga. Forte meu coração, salta minha fera encurralada. Já ninguém ouve o teu pregão, tua mais linda canção, futurando as madrugadas. Vou fugir contigo para Manágua, olhos d'água. Ainda um dia destes sou feliz por um triz. Darei largas à minha loucura e já ninguém me segura quando eu voltar sonhador. Eu hei de ser belo e sedutor, tu vais por uso e costume enlouquecer de ciúmes. Vou-me rir muito, vou gozar mais, vou cantar o sol e dó, perder-me em doses fatais. Tu vais ver só o pé de vento que se vai levantar, comigo a rodopiar. Coça, coça, coça a barriga, patuminas, coça, coça a barriga, patavinas. É só um coça a barriga, coça, coça a barriga, vitaminas, coça, coça a barriga, nicotinas. Eu sou um coça a barriga, coça, coça a barriga, escandaloso, coça, coça a barriga, estrepitoso. Eu sou um coça a barriga, coça, coça a barriga, barrinoso, coça, coça a barriga, cobilioso. Eu sou um coça a barriga. Coça a barriga, muito bem, está escolhido. Curiosamente, há dias também, foi com o Rogério Charras, que falámos também de Fausto Bordal Dias. E vou dizer que sabe que Capitão Fausto é das bandas, não sei se será mais, mas já há várias bandas aqui nesta fase de desafios, escolheram os Capitão Fausto para entregar a tal banda de convidados. Portanto, quando eu perguntei aqui a várias bandas quem queriam convidar, Capitão Fausto já recorrentemente acontece. Sério, que isso é algo que o surpreende, não? Com isto, fica a percepção de que entre os vossos pares, ou seja, entre músicos, os Capitão Fausto estão bastante reconhecidos. Surpreende-me muito, porque eu ainda sou relativamente novo, não é? E nós já tocamos há um tempo. Porque nós começámos a tocar muito jovens, já antes tínhamos outras bandas, mas na verdade ainda sou assim um miúdo novo, e quando vejo tipo assim pessoas mais velhas e que já têm um bocado mais experiência que eu a dizer que gostam muito do nosso trabalho e têm essas influências, têm influências no nosso disco, acho, fico muito contente, fico muito lisonjeado. E eu recordo aqui alguns, olha, os Quais, os Salto, os Peixe Avião. Portanto, como vê, e estou a falar de espectros de música muito diferentes, não é? Portanto, exatamente. Portanto, e são todos muito simpáticos, nós gostamos muito todos deles, felizmente. Portugal é um país pequeno, então conhecemos-nos todos e eu dou muito bem com eles. Ótimo, então aí está. Assim, ai, quem me dera. esta festa entrego-me à leitura. Acabamos amigos antes de eu quinar. Tu plantaste a hortência, fica na memória e acrescento prudência, só te a devo a ti. Ai, quem me dera que outra fosse a história. Voltando aqui à componente mais mundana, assim, digamos o disco. Vocês neste momento estão numa major e naturalmente não têm preocupações de vendas, digo eu. Mas claro que é sempre um gosto se perceber que o disco está a vender, seja ele a versão for. Quem acham para vocês que vai ser o consumidor, entre aspas, deste Capitão Fausto tem os dias contados? Em termos estatísticos, tipo assim, de analisar quem é que vai ser a pessoa média que vai procurar. Quem é que vai procurar o disco? Claro que normalmente não vamos aferir o sucesso ou não sucesso, entre aspas, com a venda, porque sabemos bem que, como dizia aqui alguém de uma outra banda, que a venda dos discos é como ir com o cão ao veterinário. É porque cada vez que o veterinário diz que o cão tem uma pulga, ele imagina 7. Portanto, exatamente, cada disco que vende, se calhar andam aí 7 cópias ou 7 versões aí nos iPods e por aí dentro a circular. Mas vamos centrar-nos naquelas pessoas que vão efetivamente comprar o disco. Eu acho que são muito jovens, são muito miúdos, ali à volta dos 19, 20 anos, talvez. E isso estou a falar pensando nas pessoas que eu vejo nos concertos e que depois no fim dos concertos vão comprar os discos, exato, lá à nossa banquinha. É mais ou menos à volta dessa idade. Mas quero só apontar que curiosamente neste disco temos chegado a pessoas mais velhas que nós. Isso tem-nos despertado muita curiosidade. Estou a achar engraçado. Pessoas já na casa dos 30 e tal, e nós temos à volta de 25, ou seja, pessoas com mais de 10 anos ou mais de 10 anos do que nós. Tem sido engraçado. Mas por enquanto a maioria, e nele à volta dos 20 e pouco, 19, 20 e pouco. Essa descoberta que muito bem vai aferindo também faz com que tenha a noção que eventualmente para algumas dessas pessoas, Capitão Fausto, este é o primeiro disco. Não, não quer dizer que as pessoas não venham à procura dos anteriores, até por uma questão de curiosidade, não é? Mas que há muita boa gente a quem, efetivamente, é com via deste novo disco que estão a chegar a eles. Pois, este novo disco, de facto, está a conseguir chegar a um bocado mais de gente. Não sei se é por causa daquilo que falámos há pouco, da perseverança, que as pessoas, como cada vez ouvem mais o nosso nome, e de x em x tempo, ou seja, de dois em dois anos, ou sempre quando um disco novo, ouvem o nome nas revistas, nas entrevistas, ou o que quer que seja, e isso desperta-lhes o interesse. Mas acho que este disco, musicalmente, que vai conseguir chegar a outro tipo de pessoas que antes não chegámos com o nosso disco. E nós temos provas um bocado mais físicas disso, em que sabemos que o disco está a passar em... O disco, algumas músicas do disco estão a passar em rádios que nunca antes tinham passado. Exatamente. Nunca sequer tinham tido interesse. Ou seja, aqui aconteceu qualquer coisa musicalmente em nós que fez com que conseguisse chegar um bocado mais gente e deixa-nos felizes. Se me tiras o ar, a ti eu tiro-te a vida. Uma malha não vai bastar. Esse interesse em alimentar via redes sociais o impacto que tem com as pessoas, não é? De algum modo alimentar a resposta e perceber também aquilo que é a percepção que as pessoas têm em relação à banda. Isso é-vos intuitivo ou de algum modo estruturaram-se de maneira a conseguir estar aí presente e incrementar com isto o número de potenciais ouvintes? É muito intuitivo porque assim que nós começámos foi mais ou menos também no início num grande boom das redes sociais. Elas já haviam, mas tiveram assim uma explosão muito grande, mais ou menos ao mesmo tempo que nós começámos. E foi-nos muito intuitivo, porque começámos a ver que tínhamos uma resposta imediata. E isso até lá não era assim tão fácil. Havia uns quantos sites e o MySpace, e nós tínhamos MySpace e aquilo funcionava, mas a resposta não era tão imediata. Quando começaram estas novas redes sociais, nós sentimos que havia ali algo que nos dava muito interesse, e comunicar com as pessoas diretamente. Eu todos os dias falo por mensagem no Facebook com imensas pessoas que nos vêm perguntar coisas, nossa página de banda, eu falo com elas diretamente. E isso é uma coisa que nos dá prazer a nós, estamos a falar com pessoas que admiram o nosso trabalho, isso para nós é muito bom, e também deve ser ótimo para as outras pessoas que querem ter um contacto próximo com a banda que gostam, com a música que ouvem. Ou seja, foi muito intuitivo, nem pensámos muito nisso, de repente deu-nos bem com as redes sociais. Quantas bocas sabes ouvir, amavas ser calma, mas não és assim. Alvalade chama por mim, nunca esquecer que a mocidade para nós chegou ao fim. Nunca esquecer que a mocidade para nós chegou ao fim. Já não tens idade, baby, é que a ti própria não precisas de mentir. A criação do disco, para nós este interregno de cerca de dois anos e qualquer coisa, é o vosso ritmo de trabalho. Ou seja, vocês de algum modo, ao longo depois de concertos, subindo a um disco, começando num novo, ou depois sentam-se e organizam-se para pensar um novo disco, e então aí é que fazem o trabalho de criação. É mais ou menos isso, é quando acabamos, tirando o primeiro disco. Estávamos enfiados só na garagem, ainda tocar de vez em quando, mas quase sempre enfiados a fazer música, e lançámos o disco. Normalmente o que acontece é sempre tocamos o máximo que conseguimos, e depois à volta tocamos durante para aí um ano e tal, o máximo que conseguimos ao vivo. Depois enfiamos-nos todos juntos na sala de ensaios a compor, e depois gravamos o disco e depois repetimos outra vez o processo. É assim um ciclo. Ou seja, o tempo, por exemplo, agora, neste último disco que aconteceu, foi, tivemos para aí um ano, quase dois, a tocar o disco anterior, o Pesar o Sol ao Vivo, depois pudemos a compor, e o tempo de compor e gravar o disco durou um ano. Ou seja, desde o primeiro dia em que começámos a ensaiar até o dia em que o disco ficou pronto, mesmo o master final, demorou um ano. Digamos assim, para vós, o que é que a criação das músicas, qual é a percentagem de transpiração e de inspiração? É 50-50. Há muita transpiração, há muito suor. E a inspiração, eu nem, por acaso vou reformular, eu acho que é 100% transpiração. Eu não acredito muito na inspiração. Eu acho que a inspiração só surge quando se trabalha muito duro naquilo. Eu acho que para estar inspirado e para ficar inspirado tem que ser todos os dias pegar do instrumento e trabalhar e escrever letras e estar com a banda toda a ensaiar e esforçar-nos para que o resultado seja qualquer coisa que nós gostemos, ou seja, a inspiração é um fruto do trabalho, por isso 100% de transpiração. E esse fruto do trabalho resulta para vós todos juntos, ou de algum modo há aqui momentos de solidão ou solitário entre cada um de vós e que depois então assim leva o seu apor para mostrar aos outros? É todos juntos. Às vezes algumas músicas alguém traz uma ideia muito curta de casa, ou seja, alguém traz só uma ideia assim rápida de uns acordes ao outro, ou de uma linha melódica e traz isso para a sala de ensaios e depois trabalhamos os 5 nisso e ficamos os 5 nisso a matutar no assunto o tempo que for preciso e depois as músicas levam imensas viravoltas, ou seja, é nós dos 5. E esse processo para vós faz com que haja muita coisa que fique arrumada na gaveta à espera de melhores dias ou se calhar para esquecer? Muita não, mas alguma. Neste disco houve para aí duas ideias, uma música inteira e para aí mais duas ideias que ficaram na gaveta, em que nós tínhamos aquilo e trabalhámos naquilo o máximo que conseguíamos e depois vimos que não estava a par com as outras músicas e decidimos pôr de lado, a ver se algum dia pegamos outra vez naquilo e conseguimos ressuscitar. Bem, vem o verão, não é? E o verão, bem, passado aqui a fase de salas mais pequenas, o verão é propício a outro tipo de salas maiores, não é? Exatamente. Tem uma expectativa para este verão, em termos de grandes concertos? Sim, vamos. Agora tivemos a tocar esta primavera pelo máximo de bares e clubes que conseguíssemos. E acabou a semana passada, aliás, este fim de semana passado já, e correu muito bem, tudo, foi fantástico. E agora vamos entrar na época dos festivais de verão. E já temos uns quantos. Temos já, o próximo é já o Rock in Rio. Depois ainda vamos ao Paredes de Coura. E vamos ter mais uns quantos aí pelo meio que ainda não estão anunciáveis. E depois, quando voltarmos outra vez para o inverno, começamos outra vez a atacar as salas pelo país todo, mas desta vez teatros. Ou seja, temos já assim uns planos para o resto do ano inteiro. A pergunta vem, antes de mais, dizer só a quem nos está a ouvir, que efetivamente do Rock in Rio, quando formos para o ar, já passou. Portanto, Exatamente. É o tempo que estamos a gravar com uma antecedência. Mas a pergunta que eu fiz é no sentido de aonde é que os Capitão Fausto estão no seu melhor elemento? Precisamente nessas salas mais pequenas, ou então quando de facto tem um público maior e o espaço aberto para tocar? Qual é aquele que mais agrada, ou de algum modo eles complementam-se? Gostamos de ambos. Nós já nos fizeram essa pergunta várias vezes e nós gostamos mesmo é dos ambientes todos possíveis. Nós tanto nos divertimos, é igual o nível de diversão para nós num bar minúsculo, cheio, toda a gente suada, como num festival de verão, num palco gigante. Conseguimos retirar o prazer dos dois universos. É muito divertido para nós também ver a diferença e destacar a diferença entre ambos. Francisco, foi um prazer falar consigo sobre este novo álbum dos Capitão Fausto. E renovamos sempre a intenção de que volta e meia vamos falando convosco, saber o que é que andam fazendo. Claro que pelo menos uma edição de um disco é sempre um motivo, se é que outro não fosse necessário, para que a gente marque encontro outra vez para saber o que é que andam a fazer os Capitão Fausto. Claro, muito obrigado, o prazer foi meu e certeza que falamos outra vez no próximo disco. Um abraço, obrigado. Obrigado. Digo uma frase, espero.